passei as cartas que eu chamava de preferidas. Eu guardei meu melhor e aguardei a hora errada. Eu fui tão suicida. Não me deixe te dizer que eu te daria o melhor dessa vida. Não quero me arrepender pensando quanto tu foi minha preferida. Eu jurei, eu jurei, eu jurei que te encontraria pelas batidas. Eu conheço as idas e vindas, as linhas da vida por mim foram lidas. Eu passei fases tão dolorosas por causa das minhas escolhas atrevidas. Noites de erro repetidas, cego pelo ouro, fui tipo Midas. Me atrasei, me ceguei, eu passei por coisas horríveis, tu me acompanharia. Se eu ligasse agora, tu viria. Eu te dei tudo que tu queria. Eu não sei se seria tudo aquilo que o amor diria. Eu queria te dar uma arma, será que você atiraria? Não, não, yeah, yeah. Quero dizer, quero. Pensa se não fosse você, com todo o prazer do mundo, mulher, teria magia. Não. Do respeito teria magia. Yeah, yeah. É tudo vazio. Em qualquer lugar que eu vou sinto frio. Por mais que eu tente aquecer minha mente com outros corpos vazios. Sempre que eu voltava tu era meu vício. Último andar, pulando do edifício. Nega, eu me vingo, mas eu não consigo. Por mais que eu te diga que eu não lembro daquele dia tão perfeito, naquele pôr do sol tão lindo. Nega, eu me vingo. Yeah. Eu lutei, amassei as cartas que eu chamava de preferidas. Eu guardei meu melhor e aguardei a hora errada. Eu fui tão suicida. Não me deixe te dizer que eu te daria o melhor dessa vida. Não quero me arrepender pensando quanto tu foi minha preferida. Não, não, yeah, yeah. Quero dizer, pensa se não fosse você, com todo o respeito do mundo, mulher, teria magia. Com todo o prazer, não seria eu, não teria magia, não.